A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite a todos. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. ZYJ244, ondas médias, 1020 kHz, Super Rádio Colombo do Paraná, ligada em você. Super Colombo. Houve então uma guerra nos céus. São Miguel e seu exército de anjos lutaram contra Satanás. Ao que Satanás com seus súditos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam, foram derrotados. Você está sofrendo por causa de trabalhos de macumba e amarrações que jogaram contra a tua vida? Estão tentando acabar com teu casamento. Querem jogar sua vida na sarjeta. Te levar à miséria. Você só tem uma alternativa para se livrar disso. Santuário Bizantino dos Milagres de Nossa Senhora. Avenida Silva Jardim, 727. Celebrações, sextas-feiras, com oração forte. Sextas-feiras, às 10, 14 e 19h30. ZYJ244, ondas médias, 1020 kHz, Super Rádio Colombo do Paraná, ligada em você. Super Colombo. A partir de agora, aqui pela Super Rádio Colombo do Paraná, o programa que tem a cara do Brasil. Roda de Viola e no comando, Leonel Rocha. Na janela da saudade, o pensamento leva a entrar para uma viagem no tempo que não volta nunca mais. Na janela da saudade, sentimento navega e nos braços do passado a emoção me carrega. Opa, calma, calma, meu tordinho, calma, calma. Esse programa aqui é o programa mais puro do rádio brasileiro. São 180 minutos de alegria diariamente, que é das 4 às 7, 3 horas de duração, e eu garanto uma coisa pra vocês, garanto mesmo, é só música bonita, gente, aqui não tem música feia não, a sua casa pode ser simplesinha, ranchinho de sapé, eu fico bem feliz e parceiro junto com vocês aí, deixa eu entrar na sua casa maior também, ou então na sua grande mansão, por que não, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, no mundo. Leonel Rocha acabou de apresentar programa Roda de Viola, um programa com a cara do Brasil.